conforto em Cristo, sim, amor, a consolação. Uni-vos em um só ânimo, sendo um só coração. Considerai os outros como maiores que nós, juntos em humildade, vivendo em sua voz. Ó Senhor, exaltamos teu nome, é sobre todo nome. Nos dobramos em adoração, Jesus, nosso Rei, nossa canção. Ó Senhor, exaltamos teu amor, nos transforma. A ti entregamos nossa vida, Jesus, nossa luz, nossa saída. A forma de servo tomou, humilhado até a cruz, obediente até o fim, nos mostrando a sua luz, resplandecendo como astros no mundo a brilhar. Com a palavra da vida, prontos para amar. Ó Senhor, exaltamos teu nome, é sobre todo nome. Nos dobramos em adoração, Jesus, nosso Rei, nossa canção. Worship, acoustic guitar, piano, sipping it to his baby.